Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. Um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. Perform and the heights I did aspire. Or will they tear out the pages of the book to light a fire? With a rain on my face, there is no place where I belong. And did you forget my song? We regret to inform you that there is no future, nor is there a past. Music, art, technology, pop culture, and fashion have evaporated as well. There is only one thing left: the big flat now. The big flat now. Como estar em todo lado, sempre, e ser qualquer um ao mesmo tempo. Thank you. Thank you.

por sobre a música, antes e depois da música, quem me dera ser ignorante como uma madrugada. Quem me dera ser ignorante como uma madrugada, que ali ficou apenas a baloiçar a brilhante carruagem acima das espáduas sombrias dos cavalos. Quem me dera ser, pois, nenhum conhecimento vale uma palha, infantil e ignorante como a madrugada. Very important. What a fool I have been to think that you could care and make all my dreams come true. My plans, just like bubbles, have burst in the air. But I still have faith in you. Tears for souvenirs are all you left me. Memories of a love you never met. I just can't believe.